Charlie, boa noite, Oceania 6224, ponto espera, dá uma zero, pronto. 210. E decolar pista no 0, vento no 5, 0 graus, 7 nós. A linha decola no 10, Xanemia 224. Pista na pro, obrigado, 62 no 2. Controle 662, número 2, está com leve desvio à direita na proa 090, mais 20 milhas, para essa informação positiva. Tente autorizar desvio, reporte ao término na proa de Duna, comandante. Muito obrigado, ao término reportará na proa de Duna, 62, número 2, Oceania. Funciona número único na aproximação para Salvador. Espetáculo. Decolas 3-0, chame 19-8, por favor. Uno. Confirmando a frequência, 198. Afirmo, 119, decimal 80. Dado, boa noite. Controle Salvador, Oceania 6224. 24, estação de contato radar sul para o 230, após 2 mil pés, vou direto Jamo, após Jamo Aracaju. Partiu direto Jamo, depois Jamo Aracaju, Oceania 224. Doutor Alexandre, é 6224? É, 6224, prossiga. É possível o nível final 1190? Me mantém nível de voo 190, Xaner 6224. 190, 6224. Tem 6212, desça para 2000 pés, ajuste 10 no meio, autorizada final do procedimento em aeroporto em pista 10 de Salvador, reporta estabilizado. Bruno 723, acena identificação, desça para 4000 pés, ajuste 10 no meio. Informo que Salvador opera na frequência 99, decimal 8. Chanel 6224 pra cima? Desvios à esquerda. Rede 6224 tem condições de vai direto para Caju? Afirmo, tem condições. Vai direto para Caju, Chanel 6224. Direto para Aracaju, 6224. 6224, tiver condições, vem na Pro Alfa Romeo 363. Afirmativo, Alfa Romeo 363, 6224, cuidado. Controle Salvador, boa noite, Bono 354, informação Charlie, cruzando o nível 190. Bono 354, sem identificação, desce para nível de voo 050, na Pro de TAP, segue como número 3 na aproximação. 050 na Pro de TAP, Bono 354. Bono 723, controle. Tem condições de voar direto do UNA? E direto do UNA, mantém inicialmente descida para 4000 pés, ajuste no 0 no 6, a velocidade está a critério para aproximação. Segue como tráfego número 2, no entanto, tráfego número 1, estima a posição do UNA em mais 2 minutos. 1471 na 723, velocidade indicada. Mantendo 270, vou mostrar o 25. Entende. 1354, velocidade indicada. É, mantendo o nível, é, mantendo a velocidade de 2859. 1354, redução de velocidade para 2509. 159, 354. Localizador, o Sinai 6212. Sinai 6212, completa final do procedimento ILSXA e pistão 0 de Salvador. Chama a torre no 8 do sinal 95. 295, obrigado pela gentileza. Boa noite, 6212. Boa noite. Muito boa noite, Sinai 6212, estabilizado, localizador da 10. Durante Sinai 6212, vento 140 graus com 7 nós, pouso autorizado, pistão 0. Então 3600, confirme desvio por quantas milhas? Claramente mais 30 milhas. Então 3600, após desvios, voo Iduna descendo para nível de voo 060. Após desvio, Iduna descendo para 6 milhas, 3600. Iduna 354, completa a redução de velocidade agora para 2109. Reduzindo velocidade, 210 nós. 1309. Para descida, Oceaner 6224. Oceaner 6224, solicite a descida diretamente ao controle Aracaju. Correção, Oceaner 6224 está autorizado a descida até nível de voo 120. 120, está agora a 59 milhas, nordeste do GR do Salvador. Serviço está, radar está encerrado. E chame Aracaju na frequência 120, decimal 3. Informativo, 203, confere. Muito obrigado, uma boa noite, Oceaner 6224. Confirmando, Oceaner 6224, foi autorizado a descida para o nível de voo 120, 120. Afirmo, nível 120, 6224. Lufthansa 3600 está descendo para 6000 na proa de Duna. Gente, está 3600. Azul 2534, essa identificação, isso é para nível de voo 070, via chegada voo MED 1. Gona 354 para o curso localizador, curve à esquerda para o A050, reporte estabilizado. esquerda 060, Porto Alegre estabilizado, autorizado descida para Porto Alegre. 3.000 pés, 3.000 pés, ajuste no 016. 3.016, por 50, 134, Porto Alegre final. Voo no 098, acione identificação, desça para nível de voo 080, via chegada Bomed 1. Solas 43, chama no 21, desce para o 9. 21, 62, 12. 459, 59 a linha e decola, pista no 0, vento no 20 graus, 49. A linha decola, azul para trás, central. Está 3600, desça para 3.000 pés, ajuste no 016. 2534, confirma indicado. 250 mais, ou 2534. Tomando 2509. Afirmo. Sete, dois, três, para o localizador, curva esquerda, proa 165, reporte estabilizado. Esquerda, proa 165, reportarei estabilizado, no 723. Pelo 354, desce para 2.000 pés, ajuste no 016, cruzada final do procedimento e eletro que saiu, pressão no 0, reporte estabilizado. Desce para 2.000, reportaremos estabilizado, voo 354 e eletro que saiu, 2.016. Salvador, boa noite, o azul 4959. 4959, mantém escuta, Gol no 723, controle. Gol no 723, controle, Salvador. Gol no 723, controle, Salvador. Na escuta, Gol no 723. Confirme, já interceptava o localizador na Pro 165? Interceptando agora, Gol no 723. Tente. Azul 4959, está sob contato radar, subotar 140, após 2.000 pés, vou direto coral. 140, após 2.000 pés, coral 4959 da Azul. Fecha a guarda. Pesado, gol no 723. Gol no 723, chame turno 8, decimal 95. 2895, gol no 723, obrigado, boa noite. Então, 3600, desce para 2000 pés, autorizado o final do procedimento eletro-extrui, reporte estabilizado no localizador. 2000, reportado no localizador, 3600. Azul 2534, confirme sua velocidade. 2534, mantendo 250 nós. Azul 2534, reduz a velocidade para 220 nós, número 4 na aproximação. 220 nós, Azul 2534. Controle Azul 4959, solicita a proa da presente 260 devido a informações. Minas, o Azul 24, o 4959. 7. 354, completo de aproximação, chame turno no 8, decimal 95. 295, boa noite, bom 354. Azul 2534, desse mantém nível de voo 050. Desse mantém nível de voo 050, Azul 2534. Azul 4959, confirme a proa, que irá manter para desvios. Está mantendo proa 270 da presente, 4959. Gente, por 15 milhas? Afirmo. Pula 098, desce e mantém o nível de voo 060, e reduz a velocidade para 2209, número 5 na aproximação. Está reaproando da presente coral, Azul 24959. 24959. Reaproação. 354, continua a aproximação, aguardando pista livre. 734. Azul 2534, segue o tráfego 12 horas 8 milhas, vai segui-lo como número 2, desça para 3 mil pés, utilizado no final do procedimento LSX-3, reporte estabilizado no localizador. 3 mil pés, reporte estabilizado no ILSX-3, localizador Azul 2534, sentido do tráfego. 10. Para a direita, Alfa do IS, para 10, voo no 7. Uno 354, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 139. Sente livre pouso, pista 10, com 359. O 001, né, a torre? 5001, após a passagem do tráfego que se encontra na curtíssima, o senhor teria condições de agilizar as manobras para decolar assim que autorizado pela torre? Azul 2774 na escuta da torre? Você, 2774. Teria condições de chegar um pouquinho mais à frente para a gente liberar o pushback das aeronaves que estão à sua cauda? Já efetuando. Obrigada. Azul 5001 na Lima, mantém agilizando as manobras para decolagem assim que autorizado pela torre? Azul 5001 não. Tan 3600, boa noite, continua a aproximação, aguardando pista livre, informa o tráfego Embraer da Azul, ingressando neste momento e aguardando autorização de decolagem. No 723, chame isso, olha no 219, por gentileza. 219, gol no 723. Gol no 354, solo ao 53. Libera a direita, solo Salvador, no 219. Direita 219, gol no 354. Nós, Sérgio Pé, 5001, autorizado de decolagem, pista 10, vento 110 graus, 179. Autorizado de decolagem 0, azul, 5001. Sona 098, para interceptar o localizador com esquerda para 045, reporte estabilizado. 045, para interceptar o localizador, reporte estabilizado, 098. Sona 3600, pouso autorizado, vento no 00 graus, 179. Azul 5001, decola o 56, controle Salvador, 119, décima 8. 198, Azul 500. Controle Azul 5001, boa noite. Azul 5001, contato radar de decolagem, estou para nível de voo 320 via CDO São Voando. 320 São Voando, Azul 5001. Luna 098, dois separadores de meu teste, reporte estabilizado no localizador. 2000, reporte será estabilizado no localizador, 098. Azul 4959, tá utilizado para direto e o UNEP. UNEP para o 4959. Azul 5001, autorizado direto Leda. Leda 5001. Azul 2534, chame a torre no 8, decimal 95. Torre 198, decimal 95, azul 25. Salvador, boa noite. Passaredo 2224, informação Charlie. Passaredo 2224, está autorizado voz direto TAP, reporte para descida aqui na Gama 016. TAP, está no ideal descida 2224. Zero que negar no 016. 050 no 016, 2224. Localizador, no 098. No 098, tráfego de processo, 5 minutos em sua frente, com 130 de tráfego. Desejo da aproximação, chame a torno no 8, decimal 95. 895, obrigado, boa. boa noite, Bono 098. Bono 098, boa noite, continua a aproximação, guardando pista livre. Guardando pista livre. São 3600, solo 58, libera a direita, solo 121, decimal 9. Retransmissão à esquerda, azul 500. 500, não sei quantas milhas. Todas de 20 milhas, azul 500. 500, na pós de desvio, joelhida. Pós de desvio. Azul 500, na pós de juízo, e Motiva. Motiva, azul 500. Bono 098, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Informe neste momento chuva de leve a moderada sobre o campo e a pista está molhada. Tá. 2534, solo 01, libere a direita, solo Salvador, 121, decimal 9. Informe pista livre. Sente, libera a direita, solo Salvador, 121, decimal 9, informe a pista livre, azul 2. 534. 098, você avisou algum campo? Eu bati. Sim. Isso, azul 2534. Quente, gol 0098, ponto autorizado, pista 10, vento 090 graus 15 nós, atento à pista molhada. Errado, mantendo nível de voo no 40, chame controle, eu acho que entra no 20, decima 1. Firmando, chamou controle, é o 201, próximo 4959. Afirmativo. Grato, boa noite, o azul 4959. 1098, iniciou a aproximação perdida ao 03. Poderia confirmar o motivo, por gentileza? Vamos. Cliente no 098, suba para 2000 pés e chame o controle em 1198. 098, obrigado. Azul 2774 já está pronto para decolagem, vai aguardar mais alguns instantes. Está pronto, 2774. Ali mandei a linha e mantenha aguardando a instrução. E mantenha, 2774. Frequência no 25.1, alterna no 23.8. Controle com 098. Pelo 098, mantenha a ponta 2000 pés, aguarde a vetoração para a nova aproximação. Vai aguardar um pouco, tem a passagem, ok? Azul 5001 não copiou o controle? Azul 098, tudo mantém a 4000 pés. 4000 pés, tá? Confirmar o vento 2774. Luna 098, curva esquerda para 320, limite radial 3300 El Salvador. Confirmar? Luna 098. Ativo, curva esquerda para 320. Esquerda 320, vou no 098, vai. Isso, afirmativo, vou no 098. Só pode, com curva pela direita, que está com formação bem pesada aqui na nossa esquerda. No 098, confirma pra você pode manter. Olha, tem um CB bem grande aqui na nossa esquerda, que vai ter que ser mais ou menos 15 milhas, pelo menos pra contorná-lo. Pode ser vetorar com curva direita, pra guardar mais perto? Autorizado, curva direita, 3240. Direita, 240, com 098. Tá pronto pra decolagem, é o 2774. Copiou 2774? Copiei 2774, mas o controle pediu para o senhor aguardar devido ao tráfego que arremeteu anteriormente. Então peço que o senhor aguarde alguns instantes. Paciente, está pronto aqui, 2774. Gente. Foi na prova 260. 260, 098. Aeronave de aproximação para Salvador, informe Salvador para instrumento, 1.000 pés de seta, 4.000 de visibilidade e chuva leve. Tudo 224, desço para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento LSX3, reporte estabilizado no localizador. 2.000, reportará estabilizado no localizador, 224. Salvador, approach control, Azul 2713, flight level 140, we have echo information. Azul 2713, qualquer dente, 5 off to both arrival, QNH 106, report ready for descent. Roger, flying direct, MONF 1016, on MONF arrival, report for descent, Azul 2713. 774, por solicitação do controle, o senhor foi entrado a manter o nível 050 na proa de decolagem. 050 na proa, 2774. Afirmativa, autorizado decolagem pista 10, vento 080 graus, 139. Autorizado decolagem, azul 2774. Espera pronto, com 1134. 1134, após a rolagem do Embraer da Azul, autorizado, a TR da Azul corrigindo, autorizado alinhar e manter. Anima 10. Decola o 10, chame agora o controle, 119, decimal 8. 198, azul 2774. Foram copiar o gol 0098? Negativo. 098, repita a mensagem, por gentileza. Não, só pra informar, como é que tá a chuva aí, como é que tava na aproximação, né? Bem na aproximação, tinha uma cortina bem forte ali. Não, já melhorou bastante daquela hora que o senhor veio para pouso. Agora já, a chuva já está moderada. Mas deixa eu confirmar com o seu colega que está aqui alinhado no ponto de espera. Gol 1134, escuta? 50, passou uma navegação direto coral. Pro 220 até cruzar o 050 e após totalizar direto coral. O azul 10774. Ok. Controle Goma 098. Persiga Goma 098. É, só pra confirmar, tem um tráfego aqui na nossa direita, a gente vai encaixar com o número 2, é isso? Afirmativo. Tá, ok, obrigado. O 098 vai tentar aproximar ou vai usar na melhoria do campo? Não, eu entrei em contato com a torre lá, parece que melhorou bastante em relação à nossa aproximação lá, parece que agora tá com espaço chuvisco. O 098 com V direita pro 330, limite ao QB Mike 100 de Simbra. 330, que é demais que tem que sim pra gol 909. Zero 98, cruza direita para 030, para 30. Sou a 30, gol 098. Limitado pelo localizador? Afirmativo. Desceu, gol na 098? Gol 098, desça para 2010, que é negal na 096. 2000 na 096. 2224, estabilizou o ILS. Passarelo 224, chama turno no 8, decimal 95. 1 no 8, 95, 224, obrigado. Turno, ligo 1134. 1134, contato radar decolagem. Uva para nível de voo 350 via Sedapuca. 450, vai ter que manter a proa devido a informações por aproximadamente 10 milhas por 1134. Lona 134, após desvio, vejamos. Pois vejamos. Lona 098 para localizador, cruza direita para 060, reporte estabilizado. Direita 060, reporte estabilizado. As 2774, 7 milhas sul, José Observador, retoma a navegação via direto coral. Nós estamos mantendo a 220 para evitar formações, Azul 2774. Tanto Azul 2774, reporte ao fim do desvio voando coral. Essa vai reportar voando coral, 2774. Pessoal, 2384. 2384, pouso autorizado, pista 1-0, vento 0,8 graus, 11 nós, atento à pista molhada. Gente, pouso autorizado, não nota 2384. 219, Golfo, 0, 9, 8, obrigado, mano. Continua a aproximação, informe visual para o campo. Quadra visual para o campo, 0, né? A gente está no 3, fly direct pelo position. Fly direct pelo position, Azul 273. Salvador, Azul 2774 solicita a proa 270 para evitar formações. 2774 por quantas milhas? Vai manter a proa agora 235 por mais 10 milhas e creio que em 10 milhas a gente efetua a curva direita após, proa whisky após. Pente. Red 40 Sena, Azul 273. 73, descending to 4,000 feet, Kinect 106. 4,000 feet, 106, Azul 273. Liberal. Fredo, solo 17, chama 219. 219. Sua formação de condições do campo é para correr do Golfo 098? Timado em 1000 pés, vento 090 graus com 11 nós, chuva leve sobre o campo. Pistão no 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Recife, frequência 26 decimal 85, alterna no 25 decimal 45. 2.085.245, obrigado. Gol no 34 secundário no 25 decimal 45. 2.085, obrigado. Tá curvando a proa 265 agora, azul 2774 por mais 5 milhas. Tem, 2774. Dona Verde, Celo 20, chama no 219 no sinal 9, Libra. 219, vou 10109. Assumindo pro de coral, azul 2774. Entre azul 2774. Salvador, boa noite, passarei do 2222, cliente da Delta. Passarei do 2222, autorizado a chegar da mão, reporte para descida, que é negar o 1096. 2222, 1096, que é negar, para descida. Aí do 2222, desce e mantém a 4 mil pés, que é negar o 1096. Para 4.000.096, passarei 2222. 2273, descending to 2000 feet, create final ILS, but establish localized. 2000, Poliana, I'm also calling. Solicita a Sagueta 180, o azul 2774. 2774, se mantenha nível de voo 180. 180, ok. 2774. Azul 2713, confirm altimeter setting, please. Kennedy 106-2713. 106, thank you. Tower, good evening, Air Portugal 024. Good evening, 024, clear line up and take off runway 10, wind 080 degrees, is 10 knots. Clear line up and take off 10, approach 024.